programa ao vivo, mexendo com você, a máquina do tempo, mexendo com você, mexendo com você. Leve peito, o vento vem, já quase de manhã, quase não acreditei nesse sonho. Você chegando pelo ar e entrando em mim devagar, deusa da beleza e cor feita pro amor. Quero ter você de manhã. Quero amar você. Desse sonho, pude até sentir você fugindo pelo ar, me deixando assim, sem dormir. Deusa da beleza e cor, quero seu amor. De manhã eu quero ver você na manhã e sentir o amor desse sonho. A minha deusa da beleza e cor, quero amar você. Eu quero ter você de manhã, quero ver você na manhã e sentir o amor desse sonho. Minha deusa da beleza e cor, quero amar